assim cantamos e escrevemos nas cartas e nas paredes, porque nem vida nem sonhos cabem nas malhas das redes que o inimigo nos lança. Temos coisas na lembrança que cantamos tantas vezes, ao ponto de ser mais branca uma canção sobre os meses que uma pomba em pleno voo. Velha canção que eu entoo, vinda não se sabe de onde, até que um dia em seu voo descubro um verso que esconde raiva e amor misturado. Como se fossem recados de um preso em sua prisão, ou dos gaiatos roubados de sangue, sonhos e pão. Sem alegria cantando, porque o canto anda contando a quem tem sangue nas veias como se destrói o mando e se assaltam as ameias de quem nos quer sitiar. E por ser dito a cantar, não é menos verdadeiro. Andam pombas a voar no coração guerrilheiro que pela paz faz a guerra. Homem que nunca se enterra, nem no chão, nem na lembrança, nem quando a arma se emperra e a bala sai rosa esperança pelo cano do poema. Assim cantamos e escrevemos